do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e hoje trago algumas novidades do mundo Pokémon relativas aí ao período entre os dias 28 de maio e 9 de junho. Então, sem muita enrolação, vamos já começar com aquelas notícias curtinhas, marotas. Vamos aos nossos Quick Attacks. Já está liberado para download a Miltank da Whitney para aqueles que pontuaram no ranking na Johto Classic, aquela competição temática de Johto que aconteceu agora no fim do mês de maio. Para baixar, acesse o site do Global Link e siga as instruções no site para receber o código do Pokémon para baixar. E já com o código em mãos, acesse o jogo e insira ele através do Mystery Gift, Receive Gift e Get via Code. Vai ter todas as instruções lá no site do Global Link para você poder baixar o seu Pokémon marotíssimo. Esse mês de junho foi recheado de surpresas com relação à distribuição do Mew. Se você perdeu antes da distribuição do bichinho e tem uma conta válida na Pokémon Trainer Club, se deu bem, porque serão enviados até o fim do mês códigos para download do Pokémon, que é o mesmo evento que rolou em fevereiro. E óbvio, por se tratar desse mesmo evento, quem já pegou o bichinho no começo do ano, não vai poder pegar ele em um jogo que já tenha baixado o evento. A menos que você tenha outro jogo que não tenha baixado o evento, você pode usar o código nesse jogo. Além disso, ainda em distribuição do Mew, para a galera que possui consoles e jogos europeus de Pokémon, o bichinho está sendo distribuído através do código MEW2016, para todos que inserirem, né, no caso, o código lá no Mr. Gift. Lembrando que esse código, só nos 3DS europeus, estão disponíveis até o dia 30 de junho. Pokémon Ranger Shadows of Almia e Pokémon Ranger Guardian Signs foram disponibilizados no Virtual Console europeu do Wii U. Eles foram lançados respectivamente em 2008 e 2010 lá no Nintendo DS, e essa é a primeira vez que ambos aparecem no Virtual Console. Antes, apenas o primeiro Pokémon Ranger havia sido liberado. É um indício de que em breve vamos ter eles também por aqui nas Américas. Os jogos lá estão custando 6,99 euros ou 6,29 libras para a galera de lá. Lá no Japão, a Pokémon Election finalmente decidiu qual será o Pokémon distribuído durante a transmissão do Pokémon The Movie Volcanion and the Ingenious Magearna. O vencedor foi o Greninja, que realmente deve estar em alta, né, entre a garotada de lá. Tá tendo todo um hype em cima do Greninja através do anime. Então faz sentido que ele tenha sido o grande vencedor. Não se sabe se o evento vai ser eventualmente distribuído também pra cá, ou se vai ficar só lá no Japão mesmo. Eu acredito que vai ficar só lá no Japão, mas é uma curiosidade bacana que o Greninja esteja tão em alto assim, a ponto de ganhar até do Charizard. E pra finalizar os Quick Attacks, os brindes do McDonald's de Pokémon já estão rolando aí até o final do mês. Na promoção, que tá rolando em paralelo a uma promoção da Hello Kitty também, estão disponíveis os bonecos do Primal Groudon, Primal Kyogre, Rayquaza, Lugia e Pikachu. Os brindes são do McLanche Feliz, mas não é obrigatória a compra do lanche para receber o boneco. Você pode comprar também avulso por R$13. E agora começando aqui as notícias principais do podcast. O Pokémon mítico Manaf já está disponível para download através do Mr. Gift em Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Safiri. Isso tudo é parte da comemoração de 20 anos da franquia e toda aquela distribuição de Pokémons míticos que estão sendo distribuídos ao decorrer do ano. Para baixar ele, acesse o Mr. Gift no menuzinho Pros Press Start, lá vai Receive Gift, Get via Internet. Pelotinha azul vem no level 100 com a Ability Hydration. O Capitão América aprovaria. E ele também vem com os móveis Tail Glow, Bubble e Water Sport. Ele vem com uma King's Rock e uma Classic Ribbon, que impede que ele seja trocado através do GTS ou do Wonder Trade. E ainda mais, o mais legal é que, além de ganhar um Manaf, é como ganhar dois pelo preço de um. Porque ao receber ele, a gente pode colocar ele dentro de um Daycare Center, junto com um Ditto, e eles vão bridar um ovo de Fione. E é o único jeito de você conseguir no jogo, de conseguir o Fione, né? Engraçado que o Fione não evolui para o Manaf, embora ele seja um tipo de filhote do Manaf, né? O evento ele pode ser baixado em qualquer cópia dos jogos que você tenha, então não esquenta e toca o couro. Todos os jogadores poderão baixar o Marotinho aí até o dia 24 de junho, quando se encerra esse ciclo de distribuição do Manaf, e se inicia a distribuição de Shaymin em julho, também através do Mr. Gift. Então, terminando esse, já começa o próximo. Nova expansão de Pokémon TCG, a Steam Seed, foi confirmada para o lançamento no dia 3 de agosto aqui nas Américas. O set vai trazer 115 cartas, sendo delas 8 Dual Type, que é um tipo de carta que já não era lançada há um bom tempo. 7 Pokémon Break estarão também nesse set, sendo eles o Yan Mega Break, Clouser Break, Hydreigon Break, Talonflame Break, Pyroar Break, Xerneas Break e Wyvetal Break. Eita pega, é muito Pokémon. 6 Pokémon X também serão lançados, que são o Steelix, Mega Steelix, a Magearna, Gardevoir, a Mega Gardevoir e o Volcanion X. Desses 8 Pokémon Dual Type que a gente citou aqui, 6 também foram confirmados. Volcanion X, ele vai ser Fire Water, Mega Gardevoir X é Fairy Psychic, Mega Steelix X é Metal Fighting, Bisharp é Dark Metal, Azumarill é Fairy Water e o Shiftry é Darkness Grass. Já os decks temáticos nos Estados Unidos, aqueles decks, starter decks, né, temáticos, serão nomeados Gears of Fire e Ring of Lightning. Infelizmente ainda não há informações sobre a tradução desse set para o português, mas a gente vai ficar de olho aqui para as novidades. Dia 2 tivemos algumas novidades de Pokémon Sun e Pokémon Moon, reveladas aí através dos sites oficiais e de vídeos novos. Entre as novidades tivemos a confirmação de Alola como um arquipélago, que já estava meio na cara, né? Vamos conversar a real. Mas agora sabemos que são 4 ilhas naturais e uma ilhotinha artificial. Tivemos também uma visão melhor dos personagens do jogo, os heróis, o Professor Kukui, o amiguinho do jogador, o Raul. A apresentação de uma nova personagem, aquela Lily, que é assistente do professor. E claro, além disso, os nomes dos lendários foram finalmente revelados oficialmente, né? Solgaleo e Lunala. E as suas tipagens também. Solgaleo é Psychic Steel e a Lunala é Psychic Ghost. Por fim, a maior novidade, ao meu ver, pelo menos, foi a Rotom Pokédex, que é uma Pokédex especial desenvolvida lá para que um Rotom viva dentro dela. Foi divulgado também que o jogo terá um sistema de leituras de QR Codes para que você registre o Pokémon na Pokédex e assim fique mais fácil de encontrar eles no jogo também. Ai, Nicolas, mas você vai falar isso de Sun & Moon? Todo mundo tá falando dessa porra. Você vai resumir para em 15 segundos? É claro que não, né? Óbvio que a gente vai falar mais sobre Sun & Moon também aqui no programa. Mas acontece que assim, tirando a Rotom Dex, o que saiu foi mais ou menos um boost de informações do que a gente já tinha feito antes no outro cast. Então assim, antes da gente sair falando mais dessas coisas, a gente tá optando esperar um pouquinho o lançamento da Corocoro desse mês, que pode ser que não, provavelmente não vai trazer muita coisa. Se trouxer, provavelmente vai ser a mesma coisa, mas há uma chance também que saia algo. E a gente também tá querendo aguardar a E3, que vai acontecer agora entre os dias 12 a 14 de junho. Foi dito que haverão informações de Sun & Moon na transmissão da Nintendo Treehouse lá no dia 15. Já no dia 16 haverá também uma conversa com os desenvolvedores de Pokémon GO e uma outra transmissão também especial de Pokémon. Então tem bastante ainda coisa que vai acontecer nesse mês para a gente conhecer mais sobre Sun & Moon, e depois a gente faz um podcast especial deliciosamente maroto para vocês, belezinha? E é isso aí. Acho que pode dizer que esse é o podcast mais rápido da Casa do Carvalho News. Logo mais retornaremos com mais novidades do mundo Pokémon. Mas não pense que acabou por aqui também não. Acesse lá o nosso site para dar uma olhada nos links da postagem desse episódio para conferir mais a fundo as notícias que a gente falou por aqui. 23comics.com.br. Lá na nossa fanpage, publicamos também algumas notícias, lembretes de eventos e algumas ilustrações marotas de Pokémon que eu tenho feito. Toda semana tem uma ilustração marotinha nova. Para conferir, entre lá em facebook.com/casadocarvalhocast. Me siga também lá no Twitter, no Instagram, para acompanhar as marotices diversas. @tsunami_hisoka. Hisoka com H. E claro, para você que gosta de ouvir podcasts em agregadores de podcasts, seja ele iTunes ou o seu agregador de preferência, procure lá por Casa do Carvalho para assinar o nosso feed. Ou então, assim manualmente, lá no nosso site tem o link também. Enfim, por hoje é só, galera. A gente se encontra de novo na nossa próxima transmissão, nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!